Autorizado a decolagem, vento é 170 graus, 1009. Chama de 0, chama de 62. 288-2230, passando de 2230. Motor 2567, boa tarde. 3567, boa tarde. Contato radar, saída Radurona, nível 360. 360, Radurona, 3567. Chame o controle, 208. 208, Fox. Controle, Alfa Papa Romeu, está na Alfa Fox. Alfa Romeu, chame o Fox, mantenha a regra de viagem, escuta o controle, ajuste o destino para 9017. Escuta, Fox. Menos 1 Nordeste, cruzando nível 050, descendo para 2000, banco 637. Ok, 357, obrigado. Manoel 20, tráfego 20, 19 milhas, rumo oeste, cruzando 4.3, na seção 390, rua 320. Manoel 20, ciente do tráfego. Prossiga. Tráfego 20, rumo oeste, cruzando 4.500, subindo para 390, rua 320. 749. 06, decolado aos 43, controle 120, decimal 8. Olimpo 06, decolado aos 43, controle 120, decimal 8. Controle 208, Olimpo 06. Afirme para a torre. Lima Lima Fox, acione Champax. Oi Salvador, boa tarde, Olympus 06, decolado, mantendo a reta até 2000. Olympus 06, controle ciente, contato radar na decolagem, direto presente para a área do turno, confirma. Afirmativo. 06, controle? Afirmativo, direto para a área do turno. Ciente, confirma, nível solicitado? 5. 135? Afirmativo. Sente, cruzado a área no turno, nível de voo 135. Apenas pela informação, ajuste de altímetro no 017. Sente, 1017, Olympus 06. O Fox está vindo de alta onde? Alô, Charlie, o Fox controle? Escuta, Fox. Confirma então o site? Pode sobrevoar sobre a região. Aqui escuta o eco. Para a rapidez. Tente. Chama na 27, chama a Recife. Em 18, do final 35. 235, chama 627. Obrigado, vou trabalhar. Estabilizado, 620. 620, Sousa, 2895. Confirme. Eu sou Salvador em 198, decimal 95, gol no 620. 295, boa. Boa. 19. Esse colar é passeado ou passeado? Salvador, você não é 637, pronto, quanto espera? Portão, quanto espera? Xenem é 327. Passeado, 737. Bolo 620, boa tarde. Autorizar, ou melhor, aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1017. Na sua escuta, 1017. autorizado a acionar Porsche para o táxi. Sudoeste do Rio Salvador. O voo 4 para pessoas para chegar no Médio Homem. Desce e mantém o nível de voo 050 no Bel. Fox November, decolado aos 47, controle 120, destino 8. 208, boa. Plano 620, autorizado pouso 10, vento 70 graus, 12 nós. Vive pouso, gol 1620. Fox November, contato radar, 6 Arbor 1, nível 360. Arbor 1, 360, Fox November. Autorizado táxi via pista 17, já me alinhado e pronto. Três cinco meia sete, fechamos a resistência. 3567, sou um atendido 340, solicitado pelo centro de justiça no momento. Chame o meio em 128, decimal 8. 340, escrito e 1288, 3567. M327, a linha tem 10. Lima Fox, mantém a posição. 620, no solo aos 49, chame para 1, 21, 29. 219, boa tarde. Boa. A minha 327, autorizado a decolar da 10, vento é 170 graus, 10 mais. Qual é a tendência da extensão? Me confia em extensões de pouso, pistola 7 ou 1 hora. Colado aos 5 anos, chame o controle 120 decima 8. Controle 108, chame 327. Controle 7, contato radar na decolagem, saída São Rona, nível de voo 240. São Rona, nível de 240, seria possível voar a Coral, né, 6327, solicita aí o sinal 200. A sua número é solicitado? 200, Oxa 6327. Nível 180? 200, 200, Oxa 6327. Deixa autorizado direto Coral, guarde o nível solicitado. Guarda Coral, Oxa 6327, graças. Tá, Lima, Lima Fox, autorizado decolar da 7 a 1, 6, 0 graus, 1, 0 mais. Então, antes do seu uniforme, cancelado as inscrições e atitude na posição do MED, EIPAP, desça para 3, meu país, e ajuste 1017-907. Acho que é mais quem é que a Lima tem, o 7. Decolada 5-4, chame o controle Salvador, o meu gelo da cima 8. Eu quero 8, Lima Fox. Lima Fox decolou do momento na árvore, está funcionado. Após entrar no Lima Fox, controle Sente, contato rodar na decolagem, nível de voo 260 sem instruções, autorizado elétrico. Está na árvore. Sente. Saída água, autorizado, proa de eletro, o número no foco. Lima Fox, proa de eletro. Jessica Mike Yank, autorizado, decolada 17, o vento é 170 graus, 10 mais. Alô, tá com o Fox novembro, chama Recife, 128 do sinal 8. 1288, boa. Fox, se for interromper de milho virar a tempestade do lado, está em cheque, confere? Olha, um pouco de cheque de socialização, querido. Aproximadamente 30, 40 milhas, não sei bem onde. Enche. Lima só gostaria como você se afastar na radial 310, por favor, para evitar os chances de aproximação do setor sudoeste. Afirmativo. 3, radial 310. O Lima Flávio. Grata. Chamando a 327. Seria possível o nível 1, 0877. Sim, chamando a 327, autorizado o nível 1, 0877. 998, espera a identificação, chegando a bomba de onda, e se mantém o nível de voo 070. Mais quente, autorizado em direto Manati, reporta na 20, não existe na 07. 07, passando aqui o varal, tá bom? Autorizado, segue o corredor e já tá o varal da barra, e depois segue desse aqui Manati. Sim, autorizado, reporta fora da barra, lógico mais quente. Varal da barra, e aqui? Lima 918, veio o papo. Xenem 355, livre da colagem, da 10, o vento é 170 graus, 09 nós. É autorizado, né, decolar no 0, Xenem 355. Xenem 355, Lima 918. Inja, Lima, Kilo, Oscar, Vitor, Ilkozia. Informe os chamados de pouso. Apenas para informação, são próximo uma hora dos 7 milhas, está cruzando o nível 050 do Santa para 3.10, o número 8, é um charme 208. Apertando o Oscar do telefone, liberação para fornecimento, curva esquerda para o 010, tem como limite o localizador. Decolada ao 00, chame o controle 120 para cima 8. 208, boa. E Salvador, chame a 6355. Chame a 6355, contato radar, saída São João, nível 360, após 2000, valeu. 7, após 2000, valeu, chame. Chamada 317, controle. serviço em radar encerrado, 53 de milha, sudoeste, Salvador, chama controle 10-0-0 de sinal 1, chama na 327. Você mantém o nível 050-0-0-9-8. Essa 050-0-0-9-8. Eu gosto do telefone, informe a velocidade indicada que mantém. 91 que tem a frequência livre. Carlos, 91 que tem a frequência livre da presença. Carlos, ótica, 91 que controle. Azul, 9918, desça para 4000 pés, ajuste na 07. 4000 na 07, azul, 91. Barra meu, onde como é que é, que não escuta? O Paulo Lima Lima Fox, chega o centro de Recife, apenas para a coordenação, na frequência 1-2-5. 2-5, Capitão Gosta do telefone, tem como limite radial 300 Salvador. Radial pela 300 9-1-8, desce para 2-1-3, autorizado para o segmento, chama estabilizado. Quem tivesse 2000, autorizado para o aliado, para o segmento. Quem está com a livre? Passarelo 231, livre decolagem, da 10. O vento é 170 graus, 10 nós. Vento decolagem autorizado para o 2231. Tango-Oeste, Bolsa Uniforme, curva direita na proa 050. Tango Oeste, Bolsa Uniforme, recebe tráfego 3 horas, 1 hora milho, Jumbo Nordeste, cruzando 4.500 pés, descendo para 2.000, Embraer 190. Salvador Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, você siga? Está no regresso, está na rua do VR, autorizado pelo centro, e se estimula até o 200. Deixa para quem fazer o ILS que foi da pista no zero, confirma. Afirmativo, pode ser. Então, o número no FOX, da presente reduz a velocidade para 2.09, o número 3 na aproximação, e foi a mão para interceptar a chegada a mão, o número no FOX. Para interceptar a mão de Lima Lima Fox, quero sentar. Eu vejo 050, Lima Lima Fox. Aí 050, Lima Fox, na rua de Lima. Capitão Lógico, Bolsa Uniforme, resumo na navegação, veio do Lima. Vamos lá, Bolsa Uniforme. Passarelo 2231, decolada ao 09, chame o controle, 120.8. Olha 20.8, passarelo 2231, boa. Estamos cruzando com a direita na proa 080. Direita, reto 080, 09. Vamos 09 mesmo até o Pote Zero. Até o Pote Zero, no 097. 365. Sim, amor. Patrão de Salvador, passarelo 2231, decolado percebido a Momo. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, nível 180 sem instruções, o passarelo 2231. 180 sem instruções, o passarelo 2231. A Patrão gosta do uniforme, era seguir tráfego 12 horas e 8 milhas. No momento, cruzando 3 mil pés, descendo para 2 mil, em breve 190. Foi o Fox que localizadora do 698. 698, ciência, turno 198 do sinal 95, 698. 95, ingresso. A Capitão Gosta do uniforme do separador de locais está autorizado para o procedimento e o ponto estabilizado. Passarelo 2231, para informação, praça de 12 horas e 7 milhas, cruzando 3 mil pés, descendo para 2 mil pés, Antiarro 208. 2231, ciente. 1097, só para informação, vai aguardar o posto da aeronave que está na final? Afirmativo, é que não deu tempo da senhora ingressar a decolagem, que eu tinha uma TR da Passarelo, que ainda não tinha liberado o eixo de decolagem, ok? Aguarde mais um instante. Ah, certo, obrigada pela informação. Velocidade para 2.009. Leva Fox reduzindo para 2.009. Aproveitar o número no centro de operação para a TV Estreja, curva direita na proa 190. Direita 190, para o Lima Fox. Seu início será radial 260 do Salvador, Lima Lima Fox. Iluminado pela 260 do VR Salvador. Lima Fox. É 918, na escuta da torre? Afirma, senhor, está autorizado. Estou autorizado. Na 10, o vento é 170 graus, 10 nós. Pessoal, espírito para 10, 19 nós. Marcelo, espírito para 3, metal e ajuste na 0, 17. Para 3, 0, 17. Para Tango, essa é o telefone, chama a torre Salvador em 118 do sinal 95. Autorizado a linha Matéria 10. Faz a zona, corta a linha Matéria 10, boa na 0, 9, 10. Boa tarde, ótimo, bom, senhor e fala. Ótimo, boa tarde, proceda. Parabéns, tudo estabilizado. Ok, aguarde autorização de pouso na 10, o vento 170 graus, 109. Gente, e o de fora? Muito boa tarde, o senhor está 4778. 097, com a informação, temos um caravan aproximadamente 9 milhas da 10. Sim, da 097. Lima Lima Fox, completa curva esquerda até pro 080. Esquerda pro 080, descendo para o Brasil, Lima Fox. Lima Lima Fox, você está mais longe descido? Ah, 4 dias, mas... A gente consegue entregar a máquina na descida para você ser com o utilizador e eu consigo ter o peso? Ah, sim, aqui. Fecha. Qual problema, você é na Fox? Que é na Fox, possível. Proa 345, se possível, coordenar a proa direto do destino. Fecha, da presente, vou na proa 345 até ser coordenada. Fecha, obrigado. Lima Lima Fox, para informação, traço de 2 horas, zona 3 milhas, é o número oeste, cruzando 070, subindo para o nível 180, até 172. Na porta. Passarei 231, traço de 9 horas, 11 milhas, 1 nordeste, cruzando 070, descendo para 3 metais, e alta Charlie 90. Ciente, passarei 231. Para a passada visão, hein, mano? Charlie do Fox, ciente, você está ser livre para a programação. Você está livre, Fox? Chame o controle, 120-18. 208, boa tarde, 107. 097, boa. Presente autorizado da PAD, aguardando coordenação com o Recife para a proa direta. A 10, vento 160 graus, 09 nós. PAD, aguardando a coordenação com o centro do Recife para a proa mais à frente. Ciente, VATAP, na sua escuta, passarei 2231. Lima Lima Fox, vista para 2000 pés, está autorizado o procedimento, retorno estabilizado. Lima Fox para 2000, vai estar mais estabilizado. Passarei 2231, vou Barreiras. Direto Barreiras, passarei 2231, obrigado. Mantenha o Capitara, azul 4423. Estou no 097. Alexa, o 1097. Grande Alexa, 1097, graças. Uniforme no solo 18, chame o solo 219, Alirá. Decolada 10, jet é 1970 graus, 099. Autorizado decolada. Autorizado no vídeo voo 340, 0419. Táxi autorizado até a Romeu, reporte para ingresso 97. 2231, tudo mantendo nível de voo no 30 e aguarde provação do controle para prosseguir na subida. Salve, mantenha no 30, passarei 2231. 0097, chama o centro de recife, número 18, no sinal 8. Recife, número 18, 0097, ó. E 4118, chama o centro de recife, na frequência 1, número 18, no sinal 8. Fala os 22, que o tá. 45. 06, essa corona 1710, ajuste 1017. Esse novo limite será radial 210. Tráfego 1 hora, 1,4 milhas, rumo noroeste, cruzando 3 mil pés, descendo para 1.500, ou P3. Certo, mas não sei 4423, chame 126, número 18, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 126, 126, decimal 8, 135, decimal 3, eu sou 4423. Terra Golf Oscar, ciente, autorizado a alinhar e manter a 7, reposte pronto para decolagem. Estou usando a farinha do coral, ainda não vai falar por hoje, não sei se é isso. Tá com chuva longe, ainda não tá comprometendo o visual. Chanel 6304, decolar 229, controle 1 208. 208, mora. Puxa aproximação, chame na final da pista no 0, o ajuste no 0 no 7. 3-6-3-1-4-8. Chama 3-1-4, contato radar na decolagem, saída Momo, no visual 3-4-0. Momo 3-4-0-3-1-4-8. Temos farol de capaz, autoriza a base pela direita, confirma. Seja autorizado mais pela direita, para o início 06, está autorizado, reporte sobre o sinal de pista 10, o Olímpico 06. Está na final de pista 0, Olímpico 06. São 4778, autorizado decolagem na pista 10, junto 140 graus, 119. E o decolagem pista 10, está 4778. Ponto espera pronto, 7337. Então, 3367, mantém o ponto de espera. Eu senti por 40 milhas. Tá bom? Tudo bem, zero meio, boa tarde. Ciano, identificação, veio passo, quero que você para chegar em Bomadiona. Apresado do seu, calma, centrana, uma vez, 4206. Olímpico 06, o vento 140 graus 109, autorizado pouso na pista 10. Direito pouso, pista 10, Olímpico 06. São 4778, do colégio 231, chame o controle 1208. Controle 1208, está 4778, boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 4778, 1500, na saída PUCA, transição na Caju. 4778, controle 7, saída PUCA, nível 330. PUCA, nível 330, tá 4778. Utilizado no estômago e parte novamente para ingresso. Tudo a meio 5 milhas, sudoeste do Vale Salvador, correção sudoeste do Vale Salvador, voo estático para interceptar a chegada do Mediona. Disse mantém o nível de voo 050. Cancela as restrições de velocidade de altitude. Desça para 3 metros e ajuste 1017. Rádio 4207, Gonçalo, Rádio 4207, retrasado para o Edona. 0 Minsol 33, chame o Sol 1219. Decolada 1-0, o vento 1-0 graus, 8-9. Decolada 1-0, 7-3-0. Oi, boa tarde, Golo 6-2-0. Boa tarde, Golo 6-2-0, após a aeronave da TAM, autorizado, alinhar e manter 1-0. Aqui mantém 1-0, após o Golo 6-2-0. Prisma 4, chama Justiça, em um dos meios, mal 85. 1285, né? 1285, secundário 1285, chama 63, 1 3, 1 4.